louco, meu! Brincadeira! Porra, você só liga na hora que eu não tô em casa, meu! Tô gravando o meu programa, o Pentelho! Deixe o seu recado após o sinal! Ô, louco, meu!